estão debaixo do edredom. Motivo de inspiração. Pra mim tá sempre bom, pra mim tá sempre bom. De estação em estação. No inverno e no verão com ela é sempre bom. Debaixo do edredom. Motivo de inspiração. Pra mim tá sempre bom, pra mim tá sempre bom. No inverno e no verão com ela é sempre bom. Sua mão na minha mão te guia nesse ritmo, compasso da batida do meu coração. Nem vem dizer que não, já sacou que eu tô amarradão. Até me dá sermão e me traz paz. Me vicia desse jeito porque eu sempre quero mais. Faz parte da minha história, nosso caso é de amor, mas já foi tragédia e glória. Me beija, me olha, disfarça, ignora. Nossa hora é agora, dia a dia do teu lado, pronto pra fazer história. E o leve traz do Zé Povim, vamos deixar pra outra hora. O importante agora é nossa vitória. Taças para o ar, momento pra eternizar. E quem quiser falar não vai afetar o coração. Pode pá que eu e você já virou canção. De estação em estação, no inverno e no verão com ela é sempre bom. Debaixo do edredom, motivo de inspiração. Pra mim tá sempre bom, pra mim tá sempre bom. De estação em estação, no inverno e no verão com ela é sempre bom. Debaixo do edredom, motivo de inspiração. Pra mim tá sempre bom, pra mim tá sempre bom. Eu quero mais desse seu mundo. Ela seria dama mesmo se eu não fosse o vagabundo. Primaveras que mandou ventos ao nosso favor. O universo conspirou, te encontrei na pista. Quando ela chegou, foi a primeira vista. Senhorita, arquitetou o show. Falei hasta la vista, lembrei do motirô. São mais de 1000 motivos pra eu continuar colado do teu lado até o baile acabar. Só quero dançar, me conectar nessa sintonia. Então como é que tá? Só quero ficar nesse clima bom do sol de verão. Folhas secas no outono, cobre o chão, muda o clima, permanece o sentimento e o som. No verão é bom, mas se fizer frio, com ela do meu lado, pra mim tá sempre bom. De estação em estação, no inverno e no verão, com ela é sempre bom. Debaixo do edredom, motivo de inspiração. Pra mim tá sempre bom, pra mim tá sempre bom. De estação em estação, no inverno e no verão, com ela é sempre bom. Debaixo do edredom, motivo de inspiração. Pra mim tá sempre bom, pra mim tá sempre bom.